Professor Meio, solicito um 360 pela direita, para troca de tripulação. Autorizado, 360 pela direita, reporte, perna do vetral no 0, ali do 06. Preparado, né, por favor, professor Meio. Maninho 7101 desça para o nível 050, presente ajuste no 0 no meio. Tá, 3290, desça via para o nível de voo 090. 0 via para o 090, tá, 3290. Tá, 3290, salvo tráfego, posição 208 milhas, no Nordeste, o Eco Charlie 25, cruzando 070 em descida. Tá, 102.49, 3290. Fechando a linha 259, chame Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35. Fechando a linha 259, copiou, comprou isso. Fechando a linha 259, seu cotejamento foi incorreto. Frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35. Cotejamento correto, meu Deus. 3290 Beta e mantenha nível de voo 060. 060 restrita, tá 3290. Marinha 71, cancelada a restrição na chegada por meio de 1 Beta para 4000 pés, ajuste no 06. Boa 3290, desça via para 2000 pés, ajuste no 06, autorizado final do procedimento de emergência ativa, sistema 0 de ponte estabilizado. 2016, ponte estabilizada, perdão no 0, tá 3290. Boa 12, boa noite, Oceano 3283, o ponto espera pronto. Oceano 3283, boa noite, autorizado a alinhar e manter a terceira 10. Da presente, vez 1, desça para 2000 pés, ajuste no 06, autorizado final do procedimento de execução da pista 10, reporte estabilidade, Marinha 7101. 3283, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Oceano 3283, passando 1.200 pés. Tá, 3283, contato radar na decolagem, subazia Arboruno, para o nível de voo 360. Subazia Arboruno para o 360, tá, 3283. Salvador, Olimpo 06. Olimpo 06 autorizado, toque remetido, pistão no 0, vento 140 graus, 07 nós. Pois é, toque remetido, pistão no 06. Visual, TAM 3290. TAM 3290, complete a sinal e chame o Salvador 118, decimal 95. 1895, vai chamar, vamos trabalhar. Salvador, boa noite, TAM 3290, estabilizado no X-Ray da 10. TAM 3290, boa noite, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde a autorização de pouso. Passando, TAM 3290. Correio 50, autorizado curva à esquerda, perna do vento, pista no zero, reposta através norte da torre. Curva na esquerda, 1500, recuperar através norte, no vento 06. Autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus, 07 nós. Pode autorizar, toma 0, 3290, 16. Afirmo, no 0, 1 menos ajuste. Boa, azul 2781, ponto de espera 10, pronto. Azul 2781, boa noite, mantenha o ponto de espera. Tá bem. Seguinte, devido ao tráfego para pouso e decolagem, inicie 360 com curva pela direita, reporte perna do vento da 10, Olimpo 06. Com curva pela direita, espera reportar a perna do vento, Olimpo 06. Após a passagem do airbag da zona curta, autorizada a linha e manter, tá no zero. Após o Banda Lima, tem uma zero, dois, sete, zero. No solo 5-4, libere direito, deixando o solo 1-2-1, décimo 9. A 3283, sobre uma 3-2-3-4-0. 3-4-0, intercepta 3-2-3. Decolagem pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-7-2. Mesmo decolagem 1-0, 2-7-1. Sul 06, terra do vento. Seguinte, aguarde para gerar base, Olympus. Programa base. A 3283, chama o registro, frequência no 288, até a nova 2680. 1282, 605, até a 3283, grato, vamos lá. Azul, Marinha 7101, estabilizado. Marinha 7101, complete a sinal, chame o 3, Salvador, 1182995. Confusando, chama na torre, 7185, Marinha 7101. Controle, uma boa, azul 2781. Azul 2781, no contato radar da decolagem sua via Arboruno, para o nível de voo 1-6-0. Sente via Arboruno para o 1-6-0, 2781. Entendido. Campo grátis, vicente. Sul de Salvador, Marinha 7101. Marinha 7101, prossiga. Estabilizado, né? Som ILF, corrida 1-0, baixando para a volta longa final. Sítio, Marinha 7101, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 079. 01. Serra do Vento e aguarde para girar base. Prolongar do vento, aguardando base ali em Vermelho. 3605, atualizado em Alexandre, vento, soma 0, reporte para o Jabai. Vamos na esquerda, 1500, por ela para baixo, vento 06. Está travado, vento 06. 06, tá ligado, ok, metida, pistola 0, vento na 30 grau, 08, nós. Tudo bem, tá aqui, metida, pistola 0, 08. Ano, chame centro e cifre, frequência 128.8, alternativa 26.0. 0099, ele mantém que eu vou ser 10. Ali mantém boa no 099. Eu meia, estou correndo meteu 1-1, estou ferrado o vento, deixando 0, aguardando para girar a base. Correndo Autorizado, virar base após o final 1-0. Autorizado, base, vou demorar no final 1-0, 1-0-6. 06, corrimento 06, ingresso perna 200, agora na parede da base. Coluna esquerda, 1500, vagão base, olho 06. Limpo 06, autorizado base após final 10. Autorizado base recuperando final 10. 06 informa, remete no ar e depois pouso final. Sim, Pode ser emitida, será que é uma urgência no interno? Fuso, 06, terra 200, Fuso, não. Thank you. Mike Atirati, boa noite. Passando na posição Point, contato radar Zulu, pergunta para chegar até Boff, resposta para descida. Mike, é 38, mantenha a produção, reporte para mudança de regras.